Só que sem oportunidade pra viver bem, os moleque tem atitude também. Nas ruas pela noite sem tirar ninguém, na calada da noite acontecem coisas. Vários bote, vários correm, vida louca. Tem pessoas sem brilho no olhar, onde seu teto à noite sem casa pra morar. Tem uns Batman de faca nas viatura, te abordando pela cor, pela roupa que usa. Eu tenho a cor da noite, eu tenho orgulho dela. Nossa luta não é de hoje, vamos em ser favela. Ninguém pode me deter. Nossa noite é pra viver. Liberdade está no ar. Nada pode me parar. Olha que a noite chegou. Nossa noite só começou. Olha que a noite chegou. Nossa noite só começou. A cada passo que é dado, rap nordeste no palco, vamos tomar de assalto. O mundo é de quem tenta. Nego com inteligência na contramão do sistema. Os pretos sabem dançar, mostrar suas glórias. Desde o tambor de Angola, nossa raiz que aflora. Por amor, não por nota, eu sou o rap, não moda. Desce o drink agora, essa noite é nossa. Buscando nossa vitória, malandro, pensa, tenta. Não desanda nesse curva algema. Pois liberdade é pra viver. Momentos bons e cada noite eu vou ter. Eu canto rap, tenho sede de vencer. Minha mente é louca e nada pode me deter. Nossa noite é pra viver. Liberdade.